Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Er, Yonã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a Cananeia, e Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Hezrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Cami foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Hezrom que lhe nasceram foram Jerameel, Irrão e Quelubai. Irrão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozém, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Hezrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes: Jezer e Sobabe e Ardon. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Hezrom entrou à filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jezur e Arã tomaram delas as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Hezrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Hezrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozém, e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, e Jamim, e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai, e Jada, e os filhos de Samai, Nadab, e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled, e Apaim, e Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi, e o filho de Izi, Sesã, e o filho de Sesã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Palete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sesã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã, sua filha, por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflal, e Eflal gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Eles, e Eles gerou a Eliasa, e Eliasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif, e Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requém, e Sema, E Sema gerou a Raão, pai de Jorquião, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Betesur. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Arã, e a Moza, e a Gazez, e Arã gerou a Gazez. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Jezã, e Palete, e Efá, e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Caleb, a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Aksa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Betegader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Irtritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, e Atarote, Beta, Joabe, e metade dos Manatitas, e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe.